Estabilizando ILS azul 27. Cena Torre, 198 decimal 95, azul 27 no 5. Dado, boa noite. Azul 4206, voe na proa do Romeu Fonso, 0 no 8. Romeu 0 no 8, azul 4206. Torre Azul 2705, estabilizado ali. Boa noite, Azul 2705, continue a aproximação, reporta a Baixada de Travar, aguardando a autorização de voo. Voltando a Baixada de Travar. Autorizado, sem contato. Camarada, valeu. Guardião 08, salva os 48. Deck track autorizado, reporta pista livre. Gravado azul. Sente azul 27 no 5, livre pouso no 0, 920 graus, 099. Autorizado pouso azul. 3545, azul 4206. Baixané 6143, autorizado ILS, reporte estabilizado. Chamar estabilizado 6143. Gente, boa noite. Salvador Azul 2591, acionado, pronto para o táxi, KB 49, autonomia 410, alterna, pouco seguro. O caminho está no chão, é 143, chama a torre, 198, 95. Ano 4-3, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarde, tá. E aí, carinha? Tudo pro. 027, no 5, sala 52, libera direita, no 21, no 1. Libera direita, no 21, no 1, azul 27, no 5. Solo, sala 2, boa noite, azul 27, 5, está autorizado, Alfa Kilo, Pat 3, apresenta o sinalizador. Alfa Kilo, Pat 3, apresenta o sinalizador, 27. Oxena 6143, pouso autorizado, vento 1-10 graus, 07 nós. 1-10 graus, 07. Eu sou 259, eu não mantenho a porta de espera. Boa noite, preparada a Elida Motiva. Alinhado para o azul da central. Gente, azul 2591, decolagem autorizada, 1-0 graus, 08 nós. Já decolagem, 591. É 146. Oi, destaque, é 146. Prossiga. Está autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Via Upper Zulu 10, Taubaté. Controle e sala do Opera 120.8, transponder 5025. Contingência correta, sempre pronto, pushback, funcionamento. 080, boa noite. Controle Azul 2591, boa noite. Azul 2591, boa noite, contato radar, suba para o nível 60, direto Coral. Direto Coral, Azul 2591. 2645, posição 2, autorização reparo. Fono 645, aguarda a cópia, por gentileza. Aguarda. Prossiga, sou 2591. Beleza, é possível coordenar pessoa para Vitória? Aguarda a coordenação, azul 2591. Salvador 6259, boa noite, cliente do Assis, autorização 360 para Guarulhos. 6259, boa noite, prepara a saída da Eule da Motiva. Confirme. Prepara a saída da Eule da Motiva, aguardando cópia. Sim. O 645, quanto cópia? Sim, o 645. Autorizado Vitória, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da Leda Eudes, Fielper, Whisky 50. Controle Salvador opera 1920.8 e o transponder 5037. Apenas confirmando da Leda Pidev. Aprovado, Vitória 360, turismo 50, decola no zero, curva direita da Leda Pidev. Controle 2028, transponder 5037. Bono 645, posição número 2. No 645, posicionamento correto, são prontos do bootback saneamento. Amanhã. 3897, estou autorizado, são fantásticos. 6259, pronto, cópia? Pronto, cópia. Estou autorizado, Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva, via Pesulu, 1-0. Pode vir aí, Umbad, Pesulu 44, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, opera 120, décima 8, transponda 5032. Chané 6259, autorizado Guarulhos 360, decola 510, suba à direita da Elveta Mótima, uniforme do 10 Piraí, Vade, uniforme do 44, conforme rota. Controle de saída 1208, transponda 5032. 6259, planejamento correto, estão prontos se tiver funcionamento. Chamaria o campo. Azul 2591, serviço radar encerrado, 55 milhas, tudo aí. Familiar 1201, e quando mais próximo, solicite a proa de Vitória, que eu acho que é na outra fila. Gradualmente, bom voo. Estou autorizado o TAP, via parte 1, taxa em dia, postero no 0, chame torre 11895, existe no 0, no 5. 118.95. Na 3897, decolou de 23, chama o controle 128.0, bom voo. Seu controle agora é grátis, da 3897. Sou muito boa noite, ao 3897, desfio da Dael. Na 3897, boa noite, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, 3897. Comandou Gordo 645, pushback, sonamento, posição 2. Tá 3897, chama pra Pro Recife, tá 3325 e alterne, ONU 3395. Recife, em ONU 3325, 3395, tá 3897, boa noite. Gol 645, PLB 1, 24, 124, autonomia de 3 horas e 30, alterna Campinas. Gol 645, está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia, condição no 0, chame torre 11895, ajuste no 0, 15. Ciente via Índia, ponte 0 no 0, 2895, gol 645, e 645, ponte espera, pista no zero. No 645, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 130 graus, 10 nós. Alinhe e decola, pista no zero, 645. Passarelo 2231, boa noite, passando identificação. Autorizado direto, dona, reparto milhar do descida. Moro 645, decolado aos 37, controle 120, destino 85. 20885, voo no 645. 1208. 208, perdão. Controle Salvador, gol 1645. Gol 1645, informe que não recebo o transponder. Ok, ativou agora 5037 ou 645. Confirme, por gentileza, você recebe? Agora sim, recebo, gol 645, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, na pro de Leda, gol 645. Polo 6259 da Chanesco, Chibé, estacionamento no 9. 6259, autorizado, sempre um taque. Mora 7, 6259. Parece 2231, desça para o nível 050. 197, informação 1, pela autorização da Leão, posição 190. 3197, aguarda a cópia. Paulo, Leão, 6259, acionado por 161, 110, alternativa Galeão passado. Poderia confirmar, por gentileza, se precisa bordo? 161, 161. Ok, se for autorizado o táxi a parte 1, no táxi Índia, ponto 010, chame torre 11895, ajuste na 015, grata, bom voo. Parte 1, no Índia, ponto 0318, torre. Obrigado. 3197, pronto, cópia? Pronto, cópia, tá? 3197. Sou autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Vieram para November 857, Moço. Controle Salvador, opera 120.8, transponder 5056. Depois da aerovia, disposição aqui. Saída será Dael, Leda e Rumi. Após o P-November 857, após Moço, Mike, Oscar, Lima, Sierra, uniforme. Cotejamento correto, sempre pronto para o tiver acionamento. Voo na 645, chama o centro Recife, 13325 e alterne 13395. 3325, 3395, voo na 645. Passaria do 2231, desça para 2000 pés, ajuste chama 015, autorizada a final ILS, reporte estabilidade. 2013, autorizada ILS, 2231,